Eu sou Marisa, do 4º ano, da EB1 Catanha do Sul, e vou ler um poema do livro O Gui é um Gato Enroscado, de João Pedro Mester. Caracol. Já se vê o arrebol, sai de casa caracol, põe os corninhos ao sol. Em volta do velho pardal, já vi outros pequeninos, a debicar o quintal. Os ninhos ainda dormem, o gato ainda dormita e o cão ressona ainda. O jardineiro não veio e o galo preso ao poleiro só o vi uma vez. Caracol, caracol, o terreno ainda está livre, põe os corninhos ao sol.